o ano cansado. De pé ou sentado, no ócio trabalho, desvio de espelhos e atalhos. Certos impulsos levam ao acaso, um gole de chá, o fone quebrado, o caos instaurado, eu sigo parado. Fala errada, mensagem apagada, pedaços e restos, lembrança de nada. Às vezes entendo, às vezes me perco, tem vezes que esqueço, depois vira algo. Eu sempre me iludo, mas logo apago um pouco de tudo, o quarto tá vago. Água no filtro, as contas e dias, o que pretende, o que respeita, o que repete, o que se tenta. Sentindo na base os calafrios, encantada com a sua voz, com sua aparência, espreitando meu ouvido que sempre te ouviu. O que me rodeia é sua ilustração, na tela uma camada de querer. Denguinho doce, desce direitinho pra esse mundão, chama de teu o que é nosso. Sai ardente, pesado, querer de te ensinar a escrever. Fala comigo os seus anseios, sua vontade de me dizer o que não falta aqui. Suas palavras escorregam de mim, e você sabe o que me falar. Linda projeção, a luz do luar. Acordando de qualquer jeito, me de tênis e agora vem embora. Queima essa planta, essa planta, essa planta, essa planta, essa planta até umas horas. Já não sei o que eu faço aqui, o ponto era voz, meu mano, e agora? Queima se fino, se fino, se fino, se fino, se fino, sangue chora. Há 10 anos atrás, jurei que eu não ia cortar meus pulsos. Acho que esperei, sangrando o final do meu tumulto. Eu não vou mudar o mundo se eu ficar sem ela, eu surto. Se ela sentar, eu curto, mas não tenho coração. Já cresci de insangeiro, as parangas de vinho. Mas cansei, só que eu não apago mensagem. Só que eu não sinto saudade, eu não sinto uma saudade. E dentro de mim encontrei o pior dos personagens. Luz apagada, eu ouvi o trovão. Bude lameado, eu deixei no portão. Da ronda que vinha, eu fugi num atalho. A dor que senti, eu mandei pro caralho. Luz apagada,